cicatrizes da sobrancelha e dos dedos. Disse que sou preto divino e humano e nunca matou. Admito, sinto medo às vezes. A violência me olha com sede. Homem da caverna de Platão, atirando pra pintar paredes. Orixás moram na minha testa, coroa celestial. Prêmios por minha cabeça, quem tenta sabe o final. Ser perseguido e caçado me fere, porra me chamaram de animal. Só porque adolescentes brancos querem vestir minha pele, vestir minha pele. Gosta da cultura não te faz preto, cê tem dinheiro não te torna branco. Streetwear não é tecido africano, porra quem você acha que tá enganando? Ela fez carinho nas cicatrizes da sobrancelha e dos dedos. Disse que sou um preto divino Fiz carinho nas cicatrizes da sobrancelha e dos dedos. Disse que sou preto divino e humano e nunca matou.